mostrou muitos caminhos, caminhos de rosas e de espinhos. Mas em nenhum deles me encontrei, pois já morriam ao nascer, e a insegurança me deixava na solidão. Não dá resposta pra mim, era não. Até que um dia eu olhei para aquela cruz, vi Jesus que me disse assim: pra você eu digo sim. Decidi por Jesus, que sem ele não há mais vida, não há mais paz. Sonhos morrem se todo o universo fosse meu. Tocaria por Cristo só pela vida que ele me deu. Decidi por Jesus, porque sem ele não há. Decidi por Jesus, decidi por Jesus, decidi por Jesus. porque sem Ele não há mais.